Vou confessar, renunciei em você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. Num quarto escuro do meu ego sem resposta. Não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho pra me mostrar que eu não sou nada sem você. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve um sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos. Ah, nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento e este medo de perder você que eu amo me faz tão fria e indiferente às situações. Ah, eu vou confessar, renunciei você de tanto, tanto, tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor num quarto escuro do meu ego sem respostas. Não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho pra me mostrar que eu não sou nada. Pra me mostrar que eu não sou nada sem você.